Torre, Hotel Índia Índia. Hotel Índia Índia, prossiga. É, vertical de Pituaçu para Salvador, modelo 510. Qual destino é o Pátio 4 direto? Pátio 4, é, pode ser pela final do 35? Afirmativo. Reporte na final 35, Hotel Índia Índia. Índia. No 648, Solos 42, libere a direita, chame Sol, Leandro 219. Ó, liberado 219, direita, ou não, 648. Salvador, gol 1-6-4-8, liberando. Ouro 648, ingresso, taxi Alfa, reporte antes, taxi Kilo, gol 1-6-4-1, 1-6-4-8. 1-6-4-8, Alfa, reporte antes, taxi Kilo. O Lima aqui, Zulu, senta que leva o Zio e Fozio. Não te Zio, Fozio, Lima aqui, Zulu. Índia, pouso na 35, vento de 160 com 629 até o Índia Índia. Índia. Na final para 35, até a Índia. Índia tem pouso livre, o vento de 170 com 8 nós. Número 48, pode você segue em frente, é, portão 03, na última esquerda. Última esquerda, portão 3, ou no 643. Pista livre, acuse pista livre, hotel Índia, Índia. Índia. Sendo notificação, autorizado chegada a Mari, gestão nível de voo 050, informa indicada. Estamos tendo 290, até o 50, identificou, 675. Chegou no 675. Reduz a velocidade para 2509. 0, 9, reduzindo o voo 675. Livrou a esquerda, hotel Índia Índia. Sente Índia, considera seus solos 48, frequência livre, uma boa tarde, hotel Índia Índia. Boa. Intenções de realizar o GPS da pistão 0, positivo? Sim, já pode estar, será autorizado o no 675. Tango Lima e o Zulu e a ILS Hanoi Zulu, Glide of Substance 2 Tasty Fit, QNAT 1011, report established. We're going down to 2000 feet to report established on the ILS runway 10, Lima Kilo Zulu. Uma de três cópia. Via 393. Galeão 360, pelo 14, decola pista 10, após curva direita. Subida da EL, transição Blaze, controle 119, decimal 35, aciona 5444. 360, vai 10, curva direita, 19355444. É da EL, Blaze, depois do 14, é 393. Correto, 36 nível, chama acionamento. no 675, reduz a velocidade para 200 nós, número 2 na aproximação. Positivo, tendo 200 nós, igual 675. No 675, após o TAP autorizado, a RNAV da 10, desça para 2500, pés ajuste no 09, reporte estabilidade hábito 366. Positivo, 2511, autorizado o procedimento, reportará no 366, ou 675. Capatango Lima, que resolveu, estabilizou? Positivo, estabilizado na ILS. Correction, Papatango Lima, Kilo Zulu, complete final, ILS, glider of test, contact Salvador Tower, 118.6. Foi contato, 118.6, Lima, Kilo Zulu, a gente entende as duas línguas, obrigado e boa tarde. Conquista, Brown, 06, mandando pouso 1-8, 1-8. 1-2, 5 para puxa, acionamento. Aí, do chame táxi 3193. Olha aí. Venta de 160 com 8 nós, a cabeceira deslocada em 1.200 metros. Lima Kilo Zulu, reporte checado. Matará, Lima Kilo Zulu. 040, aciona a identificação, gol no 807. Na bom, se acionou a ident, desce pro 40, solicita a partir de pelo GPS para 10. Sente, após pelo será autorizado, gol no 807. Sente. Gol no 675, reduz a velocidade para 1-8-0 nós. 1-8-0, gol 675. Salvador, muito boa tarde, Mike, Hotel Yankee. Como que o Zulu tem pouso livre, cabeceira 1-0, cabeceira deslocada em 1.200 metros, o vento é de 150 graus, 8-9, Lima, Kilo Zulu. Livre pouso 1-0, Lima, Kilo Zulu. Pode até o gate número 7. Exato, remota 13, gate 7, Mike Hotel Yankee, na minha escuta permanente e reportando no término. Mike Hotel Yankee autorizado com escuta permanente reportando no término. 366 GPS. Meia 75, autorizado sem aviso 366. 366, 675. autorizada a porta pra mim. Táxi alterando Guarulhos, autonomia 4 horas e 20, 128 a bordo. Presumo 93, Live Táxi está presente à direita, certo? Táxi Juliette Alfa reportando antes do Taxi Delta, para instruções. Juliette Alfa reporta antes da Delta, o TAN 3193. Salvador, boa tarde, Web 6703, na posição 8 para copiar 340 Brasília. Sou Brasília, será coordenada, aguarde cópia. Aguardando, Web 6703. Uma quilo Zulu, solo aos 18 horas, olhe para a direita, chame solo 129. Ah, Paulo Lima, Kilo Zulu, obrigado. Está passando Lima, Kilo Zulu, livrou no avião para o Pátio. Boa tarde, Lima, Kilo Zulu, táxi em frente, chame antes do táxi Kilo. Ô, Lima, chama antes do táxi Kilo, Lima, Kilo Zulu. Complexo final Renato, chame torre 118, décima meia. 1 minuto, é o Lima que o Lulu ingressa à esquerda, táxi Kilo, pátio de 13, é internacionalizador. Pela Kilo. O T 3193 vai ingressar na Delta, manter posição, chama a torre em 118612 e ajuste 1091. A Delta manter posição, chama a torre em 126, tá 3193. Oeste então, acuse fora do solo. Guardião 02. 75, boa tarde, final da 10, avistado. Boa tarde, continue a aproximação, bônus 675, pistão no zero, cabeceira deslocada em 1.200 metros. Informa o helicóptero decolando do pátio 4, próximo ali à lateral da cabeceira, 17, com proa noroeste, uma aeronave em missão policial. Informe com a cabeceira deslocada à vista, gol no 675. 675, informa que está visual, baixado e travado. Sente. Tem pouso autorizado na pista no zero, gol 1675. Livre pouso, gol 675, obrigado. Bravo, sai para noroeste, guardião. Sente. Decolado aos 02, aguarde transferência de comunicações, guardião 02. Aguarde 02. Oi, Salvador, boa tarde, está 3193, ponto de espera na Delta. Sente, mantenha um ponto de espera na Delta, TAN 3193. A Delta, ponto de espera, 3193. 0111, reporte estabilizado, final RNAVE. Sente, após pelo 366, 2500, 1011, reportaria estabilizado. Papapapa, mais que bravo, papapá, comando 675, é uma posição agora de 9 horas, né? Afirmativo, prosseguindo no setor noroeste 500 pés, está autorizado seu pouso agora na 1-0, vento de 120 com 8 nós, o gol 1-6-7-5. O guardião 02, chame o controle, Salvador, frequência 119-35, guardião 02. 119-35, guardião. Tem 1-8, decimal 6, Papa Tango, Alfa Vitor Juliette. controle, Guardião 02. Vitor Juliette, pátio da Bata Livre, acionar reporte táxi. Torre Lua 675, para uma de continuar a aproximação, solicita, se possível, entrar na perna do vento pela esquerda. Ok, ingressar na perna do vento da pista 1-0. Está autorizado o ajuste do altímetro 1-0, 1-1. Acuse perna do vento, o gol 1-675. Positivo, 2.500 pés pela esquerda, gol 675. Pouso na 1-0, Guardião 02. Centro do tráfego, materiais curto, Guardião. Sete oito no Guarulhos 360. Táxi autorizado, reporte para ingresso na 17, Alfa Victor Juliette. Na proa noroeste de Salvador, tem um tráfego fazendo circuito, um Boeing da Gol, e tem um tráfego para aproximação na 10, Guardião 02. Confirmando, o Guardião está 310, mantendo posição fixa aqui em Pairado, teria condições de permanecer a corrente policial? Trinta com 89, 3193. Afaste-se 2 milhas noroeste da de Simbra, Guardião 02. 102 milhas. Recola da pista 10 após curva direita, subida a gole, transição ao fito, controle 119 decimal 35, aciona 5463. Web 6703 está autorizado para Brasília, nível 340, Alfa Sul 17. Subiu a curva direita após a decolagem, gole ao fito, controle 119.35, transponder 5463. Posicionamento correto, sempre acionamento pushback. Chamando a funcionária pushback. Retaguarda, mantendo o circuito a 2.000 pés, é um Boeing da Gol, Guardião 02, confirmando a 1.500 pés. Centro do tráfego, Guardião, mantendo 300 pés no setor. No 807, vetoração para sequenciamento, curva direita proa 240, limitado pela magnética 090 de Simbra, gol 1807. Direita 240, 090 de Simbra, desce a 2500. Controle de Salvador, boa tarde, 7393. 193, contato radar na decolagem, saída da transição Bless, voo nível 360. Saiu Bless, 360, 393. Controle, por gentileza, confirme o tráfego para o gol 1807. O 1807, o tráfego que eu precedia arremeteu e está sendo colocado em circuito para pouso na pista 10, é um banco da companhia, está agora para pouso, gol 1807. Reassuma a navegação, vou indo para o Serra Vitor 366, gol 1807, reporte estabilizado, Renato. Gol 366, reporte estabilizado, gol 1807. Está autorizado o gol 1781 para Guarulhos, nível de voo 400, pela Piruísque 50. Decola da pista. rota 10 após cruzar à direita, subida da El, transição Diner. Controle 1935, aciona 5473, o limite dessa autorização ao destino. Cono 781, nível 400 Guarulhos, via Pervis 50, decol dono 0, curva direita na Dael, Diner. 119-35 ao controle, transponder 5473, limite ao destino. Correto, dimensionamento. Chamará 1781. 319-675. A remetida foi altitude que estava incompatível? Afirmativo. É, nós recebemos um alerta de tráfego do helicóptero ali, a gente teve que segurar um pouquinho, acabou ficando desconfortável. Ok, sente. Reduzindo. Rodolfo, boa tarde, Azul 4065. Boa tarde, prossiga. Quebec para Campinas 320, 4065. 20, é isso? Exatamente. Pela coordenada Guadicop. 4065. Chapa Vitor Juliette. Deverá fazer espera para após a decolagem no setor sul. Está autorizada a decolagem da 17, o vento 140 com 8 nós, Alfa Vitor Juliette. Mativo. Paulo Gol 675, boa tarde. Boa tarde, Gol 675, táxi em frente via Alfa. Só pode antes para táxi Kilo. Taxi Alfa, reportagem está aqui no 675. Estabilizado o final do GPS, 1807. 1807, 4 milhas para Serra Vitor 372, completo final RNAV, chame torre 1 no 8, décimo ao meia.